Capítulo 8, Epílogo. Passos para viver o poder da língua. Primeiro, quebre toda a palavra de morte que já saiu da sua boca. Peça ajuda ao Espírito Santo para lembrá-lo das declarações do passado. E a partir de agora, faça declarações de vida e bênção, contrariando o poder da morte. Segundo, peça perdão a Deus por ter entristecido o Espírito Santo a usar abusivamente o nome do Senhor. Faça um compromisso sério de nunca mais usar o nome dele em vão. Peça a Deus um renovo de reverência no seu coração para com o santo nome de Deus.